Afirmativo, Oceano 62, Uno, táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera chama 2895, 1011, o altímetro bom voo. 1012, chama no ponto de espera 2895, Oceano 62, negativo, 1012. 2012 é o ano, o altímetro 10, 11, 1011. 1011, 10, 11, bom voo, bom feriado, 62, Uno. Obrigado, 10, 11, 62, 11. 5594, mantenha nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12545, hotel 2685, boa viagem. 5973 é o solo Salvador. Plan 3153 é o solo Salvador. Prossiga. 153, por gentileza, poderia checar na frequência 12775 a informação da TIS? Primativo. Estamos falando com o pushback de acionamento, não era bem. E o 5973-43, qual é a sua equipe de zona, reporte para o táxi. Chamou, viu, 5973? Eles considerem. Falador, considerar o 9970. O T3153 reportou pronto para o push? Afirmativo. E falamos também que não recebo 2775. Afirmativo, coordenação, equipe de solo, reporte para o táxi, meia dúzia, o portão. Reporta de táxi, na 3953. O Sideral 9970, guarde cópia, por gentileza, é, Teresina 360. Total 9911. Total 9911, por gentileza, guarde cópia, Fortaleza, 310. Aguardando. Semana, você espera pronto, Sideral 6211. Né, 6211, bom dia, Alinda Cola da 10, vento Sané 6211, decolado 220, chame controle em 120218, bom voo. 208, obrigado, 6211. Controle, saída Salvador, o chinelo 6211. 6211, contato radar, sobre o nível 360, perfil da EL. 360, assim que possível, você autoriza da EL, Oleda. Oi, Leda. Leda, obrigado. Taxa 3153 com 148 a bordo, autonomia de 3,50 até na Campinas. 3153, táxi bate o Índia Alfa, porta espera 1895, 1011, boa viagem. Bate Índia Alfa, 1895. Passarudo 2223, está na remota 13, pushback em treinamento. Autorizado, passarudo, chama táxi. Autorizado, chamada táxi, passarudo 2223. Bom dia, Romil, Romil Golf, prossiga. Volta de espera próxima, está 3153. Está 3153, bom dia. A linha decola da 10, vento 070 graus, 052. Bom dia, senhorita. A linha decola da 10, está 3153. Via, via Amman Arrival, descent FAC level 050, QNH 10111. Ready to civil. Qual é o pátio que se encontra? Aqui, agora de acordo, o ajuste no 0 no Romeu. Aqui, agora de acordo, o Romeu Golf. 1011. Afirmativo, tá inoperante ativo. Pronto pra cópia? Salvador Teresina 360, a rota direto, após conforme rota e coordenadas, pista 90 com curva à esquerda, saída Momo, transição Flock, controle 120.8, transponder 5165, Sideral 99.70. Salvador, a rota 0023 acionado, foi a maioria aí, a nona reta, a direção também altera a Salvador pra cá. Autorizado, o Sideral 9970, chame para o táxi. Como o Sideral 9973 para o Sideral 9973? Ok, no pátio 3. Tem condições de coordenar com a aeronave da Sideral? Sim, sim, aqui dá para coordenar, tá logo. Ok, então coordene, está autorizado, chame para o táxi. O 5973. Vai para o táxi. Salvador, 2223, 61, POB, 7 horas até na Salvador para o táxi. 2223, livre táxi até o ponto de espera via Índia. Vou pronto, 1895, 1011, boa viagem. 1011, via Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom feriado. 2223, passarelo. Salvador, para o famoso 91. 1251, hotel 3325, boa viagem. 0, Fezolô 9, 10, decola esquerda, Momo, transição frote, controle 120.8, transponder 5170, total 9911. Seco autorizado, Fortaleza 310, até Zulu 19, decola pela 10, primeira esposa esquerda na Momo, frote 170, transponder 108, controle pronto para pushback, acionamento, 9911. 5170, pátio 3, chame pronto para puxar acionamento, total 9911. 5170, já pronto para o pushback de acionamento, 9911. Paulo Salvador, é o Papa Tango, e antes, Delta Charlie, bom dia. Bom dia, Delta Charlie, prossiga. Estacionado no pátio da aeroespa para acionamento, conforme a notificação. Vai fazer que sobrevoo aqui em Salvador? É, eu vou pro litoral norte. E retornar em seguida. Eu e a Delta Charlie, só um instante a cópia, já livre o acionamento no pátio da aeroespa. Charlie, graças. O meu Golf, copia? Autorizado, Guanabi, nível 220, vai decolar da 97 com primeira curva à direita, saída Arboa Boys direto, Guanabi, controle 120.8, transporte 5403, o meu Golf. Quantos a bordo no pátio da Aerostar, o meu Golf? As condições do campo é 1012 no ajuste, 050 graus com meia dúzia, 27 graus, totalmente visual, ok? Chame a torre 1895 para acionamento táxi de decolagem. Yankee Delta Charlie, copia? Autorizado sobrevoos litoral norte, vai decolar da 97 com proa nordeste, em coordenação com a torre 1895, 120 ao controle. 18 é o controle. E aciona 0131, Yang Delta Charlie. Já decolado 10. 2233. Ok, com quantos a bordo, Yang Delta Charlie? 1895, bom voo, até regresso, Charlie. 0131. 99111, já pronto para o pushback da Panamá. Para o táxi, 5973. 5973, quantos a bordo? Dois a bordo, com quatro, cinco autonomia, alternando, Salvador. 5973, livre táxi em frente. Pátio 3, pátio principal, Índio Alfa, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Livre táxi, camarão, todo o problema, 1012. Tá pronto para o push? Já tá pronto, total 991. Ok, já tinha sido autorizado o sideral puxar, o sideral não iniciou o push. Tem condições de coordenar com o mesmo? Afirmo, 991. Muito bom dia, passarelo 2223. Decolou, perfil airborne na sua escuta. Coordenação, após a passagem do airborne. Ok, sim, então. Obrigado aí, companheiro. Ok, então o total após o rio, a retaguarda tá livre aí, puxar. Rio já está iniciando o papel. Sente, após a passagem do rio, autorizado para o pushback, acionamento total 991. Aqui, Delta Charlie, bom dia. Sem perfeito. Ajuste no 012, reporte ponto de espera da papá. O Yang Delta Charlie. 225, bom dia. Sem identificação, autorizado chegada monta, disso para 4010. Estou time, estou no 012, vigilância. Salvador opera em condições visuais, pista em uso no zero, vento de 070 graus com 1 no 0 nós. Eu estou time, estou no 0 no 2, pista em uso 1 no 0, procedimento ILS X-ray. Temperatura 2,6. Podem ter sessão da papau. Gente, o vento 070 graus 09 nós, livre decolagem de exceção, o Yankee Delta Charlie não atravou a informação, livre decolagem. Positivo. Oi, Salvador, bom dia, 15-5973, a linha mantém cabeceira no zero. Linha de mantém cabeceira no zero. Sua série, se possível, libere o eixo da 1028. Liberou. Gente, decolado aos 34, chame controle 2098. Grato, até a volta. E o 5973 informa um Bravo 06, um helicóptero com proa nordeste, não é a destinação de decolagem, a 500 pés. 5973. O vento 070 graus 08 nós, livre decolagem da 1. Livre decolagem da 1. 3153 na escuta. Prossiga. Passa nível 190, chama agora o centro Recife. Frequência 1251, hotel 3325, bom dia. 1-3325, bom dia. Solo, Recife. Solo, Salvador. 4234, bom dia. Bom dia, 4234 para Recife, aguarde só o instante a cópia, 1012, prepare a PUC. 1012, PUC, a sua escuta. Zero, 9970, só um instante foi iniciar devido ao total. Já. encheu o posto bastante. Afirmativa, após o total, vai iniciar o posto. Afirmativa, após o total, está autorizado. Contatos agora o total 991, alto registro 03, autonomia de 3 horas e 20 minutos, alternando Natal. Quantos após o total? 03. Ok, livre táxi em frente, pátio em alfa, ponto espera 1895, 1012, boa viagem. 1012, táxi autorizado em frente, pátio em alfa, mid, 1895, obrigado, até mais. Obrigado pessoal, federal, e até mais, bom voo. Quem é que Delta Charlie voa até quantas milhas? Ah, até umas 25, no máximo 30 milhas. Crescente, Fome, 20 milhas fora, quem é que Delta Charlie? Charlie. American Line 980, complete approach, contact now Salvador Tower 11895. Complete approach 11895, American Line 980. Salvador, hoje é o total 991, ponto espera da 1094. Total 9991, a linha decola da 10, vento 050 graus, 08 e mais. Autorizado, autorizado a linha de decola da 10, total. 5, para coordenação, esconder mais tráfego. Ao retornar, chame o controle. Dale. American 980, continue approach, report landing gear down in the look. QNAZ1012. We'll continue and the gear is down and locked, American 980. Gear's down from American 980. American 980, continue approach, expect to runway vacate. American 980, have you inside to clear to land runway 10, wind 050 degrees, 10 knots. Clear land 10, American 980. Total 9911, decolado aos 40, chame controle 120-18. 1208, muito obrigado, tá bom. Federal, livre táxi, pátio de alfa, ponto espera 1895, 1012, boa viagem. Momo. 310 na Momo, total. Rio 5973, voo da presente, Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, sente o Rio 5973, passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12545, alterno 2685. 2545, 12685. Positivo. Até a volta, obrigado. Chané 6225, desça para 2000 pés, altímetro no 012, informe no localizador. 6225, 2000 pés, no 012, informará no localizador. American 980 on the ground, on your right, contact the ground, frequency 121.9. American 980. Federal 997, leva ali e mantém cabeceiro no zero. Alpha 10, Kilo 11. American 980, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alright, Alpha, report short of Juliet, American 980.